Eu me chamo Luciana. Um abraço, Luciana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ouvinte da Rádio Catedral. Filhos e filhas, vamos nos debruçar terça-feira na palavra de Deus e ao mesmo tempo pedir liberta-nos, Senhor, do medo. Peça, Senhor, eu quero vencer com tua graça. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E para a pessoa certa. E para a pessoa certa. Palavra como pedra, preciosa sim. Quem sabe. O texto de hoje, nessa terça-feira, rezando pelos doentes e com os doentes. João 6, 30 a 35. João 6, 30 a 35. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eles perguntaram: que sinais realizais para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim não terá mais sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, somos chamados a entrar cada dia mais em João capítulo 6, que é chamado o capítulo do pão da vida. Jesus que diz: eu sou o pão da vida. Diante daqueles que diziam: Moisés nos deu o pão, Jesus diz: não, foi Deus Pai que lhes deu o maná. Mas aqueles que comeram do maná sentiram fome. Eu lhes dou algo que os saciará para sempre: minha carne, meu sangue. O pão de Deus, o pão que desce do céu, disse Jesus, e dá vida ao mundo. Hoje e durante toda a semana a reflexão será sobre o pão, a Eucaristia. Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia. O porquê? Não é difícil entender. Onde Jesus se faz por excelência presença? No pão, na Eucaristia. Senhor, dai-nos sempre deste pão o Evangelho de hoje. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Como Jesus multiplicou pão para o povo. Quando estavam no lugar deserto. Essa história você lembra, não lembra? Ele logo se multiplica no altar, na Eucaristia. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não o lançarei fora. É Jesus que disse essa frase, João 6. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não o jogarei fora. Eu não o lançarei fora. Eu gosto dessa parte. O que é Eucaristia? Sacramento. Sacramento da piedade. Eucaristia. sinal da unidade. Sinal da unidade. Ceia do Senhor, vínculo da caridade. Fração do pão, em que Cristo é alimento. Sacramento da piedade. Escuta bem. Sinal da unidade. Eucaristia. Vínculo da caridade. Fração do pão, em que Cristo é alimento. Senhor Deus, dá-nos sempre deste pão. E quando a fome vier sobre nós, quando o desânimo nos abater, lembrai-nos onde encontrar as forças necessárias, onde encontrar as graças que precisamos. Nesse peregrinar sobre a terra, Senhor, precisamos do Teu corpo e Teu sangue. Nessa hora da misericórdia, abençoai e santificai os doentes. Nessa hora da misericórdia, confortai os desanimados. Nesta hora da misericórdia, abençoai aqueles que se recomendam às nossas orações. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.